como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar, assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar. Me julgo pelo que sou, não pelo que pareço, se mereço aplauso, se mereço respeito, a convivência, quem dirá? Aprenda a não julgar o livro pela capa, pois as melhores histórias estão contidas em páginas amareladas, envelhecidas. Cabelos diferentes refletem nossa criatividade. Sou um propagador da unidade na diversidade, com flexibilidade. Estreitemos o diálogo, não se julga uma pessoa somente pelo passado. Já vi engravatados baterem suas esposas, já vi um mendigo devolver uma bolsa, já vi um político botar dinheiro na meia, presenciei um catador devolver uma nota de 100 na feira. O caráter não tem cor, ele também não tem cara. Você procura na beleza, mas o encontra no velhinho sentado na calçada, ou no mal vestido que agradece a sua ajuda com um lindo sorriso, provando para o mundo que algumas coisas não têm preço, morando na favela ou em gigantescos edifícios. Assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar, assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar. Igualdade, respeito, sentimento estampado no meu peito, meu desejo tipo um sonho, ver todas as raças de mão dadas num propósito que vai além do imaginável, ver ruas de ouro com lagos de cristais, e o que mais viver em paz, o leão e a criança deitados numa grama, uma sombra preguiçosa de uma árvore gigante e estrondosa, ouvir a doce voz do glorioso redentor, o grande anfitrião que o universo arquitetou, imagem e semelhança assim nos planejaram, Deus é o artista, não se cansa, detalhista, iniciou a boa obra em nossas vidas, de tudo que criou nos considera obra-prima. Vixe, é mais que merecemos amor tão profundo que vale mais que o mundo inteiro. Não cabe a mim julgar, mas sim a respeitar. Se não posso ajudar, não irei atrapalhar. Se precisar, conte comigo, mesmo estando perdido na angústia, encontro um amigo. A amizade nos ajuda a retornar a um bom caminho. É, a amizade nos ajuda, ajuda. Assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar, assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz ao luar, como ar para respirar, como seres para amar e respeitar. Eu não vim para julgar, mas sim para aprender, respeitar, confiar, amar e entender, compreender as causas e não julgar as consequências, não deixar os meus olhos se limitarem nas aparências, tolerar, relevar certas inconveniências, é o que edifica o espírito e fortalece a consciência. Nada é por acaso na estrada da sobrevivência, a vida molda seu caráter em vitórias e penitências. Coincidências não são por coincidências, pense assim quando escutar a voz dele dizendo: filho, vinde a mim. Tudo tem um porquê, tudo que se planta colhe, o alimento podre separa, o proveitoso engole, deixe se lapidar pra ter um caráter de aço, forjado com o fogo, blindado contra o fracasso. O ouro é comprável, mas o caráter não. O que se encontra nos barracos não se acha na mansão. Muitos vivem de cifrões e cifrões e correm risco, outros apenas ajoelham e atemorizam o perigo. Então pra que riqueza se não for abençoada? Pra que mente liberta e a alma condenada? Alguns vivem realidade, outros vivem tradição. O coração de um mendigo ensina mais que o santarrão. Humildade é raiz, tem que ser bem profunda, porque árvore sem raiz qualquer ventinho derruba. E toda árvore se conhece pelos frutos, pra que boa aparência e o coração bruto? O mundo é confuso, tem que saber discernir. Se eu aponto pra um, tem dois apontando pra mim. Estamos sujeitos à falha, vamos nos ajudar, porque nós fomos feitos pra amar e nos respeitar. Respeitar, respeitar, respeitar, respeitar, respeitar. Assim como flores no jardim, assim como estrelas para o céu, como águas para o mar, assim como luz.